passa a passa eu sigo assim humildão. Aí vem os olhos grandes crescendo pra mim. Eu colo com os loucos à disposição. Um por amor e dois pelo din. A vida é o cão, não é filme de ficção. O inimigo não descansa como pode os irmãos. A vida é o cão, não é filme de ficção. Sente o peso, choque, Benny te passa a visão. Pra gente começar a conversar, mané. Primeiro tira a mão do meu boné. Tu não sabe a raiva que me dá, mané. Quando um babaca pisa no meu pé, se se desculpa é outro esquema, mas não foi o caso. Fica se ligando no compasso, de todo tempo a passo a passo. Já não sei o que eu faço, melhor deixar pra lá esse cabaço. Na próxima eu amasso, esse é o proceder. Vai ter que aprender, de um jeito ou de outro, não sou escroto. Os caras é vida descartável, tua do VD, VD, VD, VD, VD. 9J, não vejo, tá na caçapa. Bola preta foi quem encaçapou. Você desacredita, vou tipo besouro. Ué, vai chuchei numa rua, toma um sacode, só sobra o couro. Estendido na rua, mano, você faz o que tu quiser. Tu faz da tua vida o que tu quiser. Só não entra numa de testar a fé. Os cara vai tá ligado em tudo que tu fizer. Passa nada ponta a ponta. Vai depositar um dinheiro na conta. Senão vai ficar igual barata tonta. Por causa dessas merda que tu apronta. E o meu amor Valentina, minha amada me assina. Pra ela você não olha, tu não passa nem na esquina. Nem pensa. Passa a passo eu sigo assim humildão. Aí vem os olhos grandes crescendo pra mim. Eu colo com os loucos à disposição. Um por amor e dois pelo din. A vida é o cão, não é filme de ficção. O inimigo não descansa como pode os irmãos. A vida é o cão, não é filme de ficção. Sente o peso, choque, Benny te passa a visão. Muitos sabem o meu nome, poucos me conhecem. Eles sabem de onde eu venho e não se esquecem. Muita luta, minha conduta que te deixa em xeque. São tatuagens que me marcam, as mesmas te enfurecem. Mas eu não vejo crime, vejo vocês tramando. Tapinha nas costas e se dizem manos. Se dizem insanos. Abel matou Caim e no fim todos querem copiar seus planos. Teu jogo é burro, pega a corda e se mate. Tu tá vendo muito clipe, tu não é o pai. Se parar na minha área vai pedir resgate. É o catetizu estilo piripaque. Então escuta o clique claque. Na gualim do TTK essa porra não é sotaque. Nibê nas afedetes pra proqueta A. Tá na defesa, parte pro ataque. Passa a passo eu sigo assim humildão. Aí vem os olhos grandes crescendo pra mim. Eu colo com os loucos à disposição. Um por amor e dois pelo din. A vida é o cão, não é filme de ficção. O inimigo não descansa como pode os irmãos. A vida é o cão, não é filme de ficção. Sente o peso, choque, Benny te passa a visão. Te passa a visão.